Resenha do Kleber e Cauã, hein? Onde Lemos é mais, tá lindo esse projeto. Ai, ai, ai. Onde eu tava com a minha cabeça? Quando eu disse, por favor, me esqueça. Eu já não te quero mais. Ai, ai, ai. Nem o último beijo eu te dei. Simplesmente eu me afastei. E você chorou demais. Ai, ai, ai. Hoje eu vou te contar a verdade. Não pensei que a felicidade estivesse tão perto assim. Quem sabe canta lá. Hoje eu sei, descobri a besteira que eu fiz. Na verdade, eu só fui feliz quando eu tive você junto a mim. Quem sabe aí? Hoje você tá feliz, eu sei. Alguém te dá o amor que eu neguei. Hoje quem chora sou eu, hoje o pranto é meu, sei o quanto eu errei. Você me amou e eu nem percebi. Só fui capaz de enxergar depois. Não precisa perdão, eu assumo que não cuidei bem de nós. Tiago Ayala no solo. Júlio César, tá lindo. Não sabe quanto tempo não te vejo. Cada vez você é distante. Ah, Moreno. Mas eu gosto de você. Porque... Olha o rei da cachimbinha aí, menino. Não sabe. Eu pensei que fosse fácil. Tá lindo isso aqui. Esquecer seu jeito frágil. De se dar sem receber. Só você. Segura, Nando. Só você que me ilumina. O quê? Quero ver. Meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo. Sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Canta, Goiânia, quero ouvir. Alô, Goiânia. Ai, saudade diz diz pra ela aparecer. Ai, saudade vê se troca a minha solidão, moré, pra valer o meu viver. Isso é uma resenha, viu, Clebinho?